Gênesis a semente, em Êxodo a rocha é, em Números um bastão, sou operando a quem tem fé. Profeta em Deuteronômio, em Josué se escondeu, em Samuel Ana canta e louva o Filho de Deus. Em Jó meu Redentor vive, por fim se levantará. Em Salmos Davi cantando diz que o seu nome é Já. O profeta Isaías falou no príncipe da paz. Jeremias, Zacarias e Malaquias ainda mais. Em São Mateus é Jesus, em São Marcos carpinteiro, em Lucas o Cristo Rei, em João salva o mundo inteiro, em Coríntios fundamento, também pedra angular, protetora da igreja pra não se desmoronar. Em Timóteo um e um, a esperança de todo crente. Em Hebreus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em 5 de Apocalipse é o Cordeiro de Deus. Este hino é tão pequeno pra contar os nomes seus. 47 livros eu fiquei sem relatar. Ele é o liro dos vales, a rosa de Saron. É a raiz de Jessé e a estrela da manhã. Luz do mundo e pão da vida. É o leão da tribo de Judá. É o nosso advogado e a porta por onde vamos entrar. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo.